em cada esquina aumenta a minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí, ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí. Aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito pra onde. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos internautas que acessam Rádio Estúdio Brasil .com.br em qualquer canto do Brasil e do mundo e ouve Mundo Sertanejo, né? Também a vocês que nos ouvem pelas rádios parceiras, um abraço a todos vocês que compõem as equipes das nossas rádios parceiras, afiliadas à nossa central de produção, exibindo o nosso programa. Nós estamos no ar no Brasil inteiro de 5 da manhã à meia-noite. Portanto, cada parceira, cada rádio que exibe o nosso programa tem o seu horário. Muito obrigado a todos pelo carinho, viu? O programa recebe, conforme anunciamos, Rafael Silva, esse artista completo, cantor, compositor, amigo dos amigos, faz sucesso já no Brasil inteiro, esteve recentemente no programa do Ratinho, SBT Nacional, e fez muito sucesso. Rafael Silva no Mundo Sertanejo. Meu amigo, meu irmão Diego Valadares, você sabe que... E para mim, com certeza, é sempre um prazer estar aqui do seu lado, desse programaço maravilhoso seu, que é o Mundo Sertanejo. Obrigado. Obrigado mais uma vez, meu amigo, pelo convite. E você, Rafael, você vem engrandecer o nosso programa. Cada vez Obrigado. Que você vem aqui, os ouvintes gostam muito e fazem comentários no Facebook, no e-mail da rádio, no site da rádio. E a gente fica muito feliz com isso. Meu irmãozão, seja bem-vindo e quais são as novidades? Obrigado, meu amigo. Eu estou lançando agora um CD novo, né? O sexto CD da minha carreira. Estou preparando já também o projeto já para gravar o novo DVD, o segundo DVD da minha carreira. O primeiro fez muito sucesso. A princípio está marcado agora já para o mês de maio, só falta a gente definir data e local. Provavelmente deve ser gravado aqui em Brasília mesmo. Estarei presente. E, com certeza. Cantando comigo, inclusive. Opa, vamos lá. Então, assim, a novidade é essa, né? Lançando o CD novo e já com o projeto montado para gravar o novo DVD. Que Deus te abençoe, meu amigo. Rafael, amém. Eu sempre digo aqui no programa, quando vai anunciar as suas músicas, eu sempre gosto de dizer o seguinte: Rafael, você foi meu amigo de Brasília para o Brasil. Porque você, eu conheço toda a sua carreira, você é um cara batalhador, um artista completo, preparado, um homem honesto, entendeu? Então você compõe todos os requisitos, você atende todos os requisitos de um ser humano, de um homem do bem, de um artista que canta bonito, compõe muito bem e é completo. Porque ser artista não é só subir no palco e cantar. Vale. É saber ser artista fora do palco, saber interagir com as pessoas, fazer amizades, tratar bem os fãs. E você faz muito bem tudo isso e muito mais, meu amigo. Parabéns. Faça das suas palavras as minhas. Você sabe que a recíproca é verdadeira, e você sabe que eu sou um grande admirador seu também, não só porque nós somos muito amigos e irmãos, sim, mas realmente a sua pessoa é a pessoa que todo mundo que te conhece te admira, gosta muito de você, porque você realmente é um ser humano exemplar, um ser humano maravilhoso. Somos abençoados. Não é rasgação, Deus, de seda, né? Não, sim, é porque realmente o que a gente está falando aqui, veio ouvintes aí do Mundo Certo, realmente é uma realidade. É lógico que às vezes as pessoas, eu ouvi aí do outro lado, às vezes imagina, não conhece Rafael Silva e também não conhece Diego Valadares fisicamente, conhece a voz. Sim. Mas o que a gente está falando aqui realmente é uma realidade. O Diego Valadares é uma pessoa excepcional, um ser humano do coração maior que a Brasília inteira. Você realmente é o cara que faz a diferença. Muito obrigado, Rafael. Ouvir isso de você me faz muito feliz realmente. E eu digo o mesmo pra você. Obrigado. Tá bom, meu irmão? Obrigado. Mas olha, vamos cantar essa música Manchete Nacional. Você cantou ela muito bem. A sua apresentação no programa do Ratinho, salvo engano, foi no mês de... É uma data inesquecível, né? Na verdade, eu tive a oportunidade de ir no Ratinho através de um concurso que foi feito pela internet aqui em Brasília, me dando o primeiro lugar. Nós éramos 50 participantes, onde eu tirei em primeiro lugar para ir no programa do Ratinho. Então, uma data inesquecível. Foi 12/12/2012. E você fez os comentários lá, inclusive, ao vivo. Eu estava assistindo, exato, né? Quem não assistiu? 12/12/2012, exato, uma quarta-feira, exato, no mês de dezembro. Inclusive, quem ainda não teve a oportunidade... Quem não teve a oportunidade de me ver no Ratinho ao vivo, acesse lá Rafael Silva no programa do Ratinho, que está no YouTube, então vão ver minha participação lá cantando a música Manchete Nacional. Vai ser o vídeo mais acessado a partir de agora. Deus vamos te ouça, cantar então? Amigo. Manchete vamos. Nacional, canta Rafael Silva no Mundo Sertanejo. Solta aí, Cleiton Rocha. Vamos lá! Quem tá apaixonado, solta a voz comigo, hein? Fala pra mim o que aconteceu, o que te fez mudar assim. Tá na cara que você não me esqueceu. Pare, pense, tente refletir. O nosso caso é manchete nacional. De norte a sul todo mundo conhece. O nosso amor é alto astral. E um amor assim ninguém esquece. Oh, oh, oh. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Não vamos dar ouvido a quem nunca amou. Preciso de você aqui perto de mim. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Deixa quem quiser falar do nosso amor. E vem correndo dizer que sim, que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Quem tá apaixonado não gritou! Cadê o Brasil na expressão? Nosso caso é manchete nacional. De norte a sul todo mundo conhece. O nosso amor é alto. amor assim ninguém esquece. Quem tá apaixonado e canta comigo? Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Preciso de você aqui perto de mim. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Deixa quem quiser falar do nosso amor. E vem correndo dizer que sim, que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou o seu homem, você minha mulher. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que ainda me ama, que ainda me quer. Que sou seu homem, você minha mulher. Aí, que música linda, Manchete Nacional. Rafael Silva, composição sua, né? Pra minha felicidade, viu, Diego? Essa música, eu acho que eu fui muito feliz na letra dessa música. E, por incrível que pareça, é a música que mais marcou a carreira de Rafael Silva. Embora que eu tenha várias canções já conhecidas. Sim. Mais Manchete Nacional... Eu não sei se devido ao nome, que o nome é muito forte. Manchete Nacional. E a música inspiradora também é poderosa. É, né? Poderosa. Então essa música essa música é uma música que marcou muito a minha carreira. É uma música que não pode faltar no show. Gravei essa música há uns 8 anos atrás. E todo show ela não pode faltar. Eu conheci essa música quando você estava compondo ainda. Você me mostrou o esqueleto da música. É verdade. Né? Antes de ser concluída, eu já disse, é sucesso. Essa vai virar Manchete Nacional. Vai virar Manchete Nacional. E virou, realmente. Oh, né? Tamo em busca. Rafael Silva, essa música, Água do Bar. Água de Bar, né? É o seu novo CD, inédita, né? Inédita, letra minha também. É, inclusive, nessa música eu tive a participação especial do Diego Rafael, da banda Limão com Mel. Eu pensei que você ia falar Diego Valadares, eu não me lembrando da participação. É, o Diego Valadares também gravou comigo, né? Gravamos em outra oportunidade, mas essa música, Água de Bar, foi Diego Rafael. Diego Rafael, da banda Limão com Mel, meu amigo pessoal, um cara maravilhoso também. Na verdade, tá ficando pronto agora, né, o CD com a participação dele. Essa versão que a gente vai tocar aqui agora, ainda não tem ele cantando comigo. Sim. Mas já tá ficando pronta com a participação dele. Muito bem, muito bem. Água de Bar, você sabe o que é água de bar, né? Sim, sim. Sabe ou não? Aquela branquinha que o passarinho não bebe? É a branquinha que o passarinho não bebe, é a cervejinha, é o uísque, enfim, é a bebida, né? A bebida que o homem não vive. Mas lembrando, falando em bebida, por favor, você que vai dirigir, não beba. Exatamente. E você que bebeu, não dirija, porque o bicho tá pegando. O trem apertou mais agora. Inclusive, né? Eu tô fazendo uma música que fala O Amigo da Vez. O Amigo da Vez. O Amigo da Vez. Vai ser sucesso. O Amigo da Vez faz muito sucesso. O Amigo da Vez, tem que ter o Amigo da Vez. Água de Bar, lançamento em primeiríssima mão, aqui no Mundo Sertanejo. Rafael Silva canta bonito. Vamos. De trabalho, aguentando a encheção de saco do patrão. Finalmente chegou o fim de semana, sexta-feira tô na cana, eu quero é curção. Dinheiro no bolso pra gastar com a mulherada, garçom trago uma gelada e anota na minha conta. E hoje eu tô por conta e quero extravasar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Hoje eu tô por conta e quero extravasar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Ei, moçada, pra matar a minha sede hoje, é só água de bar. Paixão! Alô, meu amigo Rafael Silva! Vamos cantar juntinhos? Já comigo! Depois de uma semana de trabalho, aguentando a injeção de saco do patrão, finalmente chegou o fim de semana, sexta-feira tô na cama, eu quero é curtição. Dinheiro no bolso pra gastar com a mulherada, garçom traz uma gelada e anota na minha conta. Hoje eu tô por conta e quero extravasar pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. E hoje eu tô por conta e quero extravasar pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. Água de bar. Água de bar. Pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. Água de bar. Água de bar, pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. E aí? Solta a voz. Essa galera sabe tudo, meu irmão. Vamos junto. Água de bar. Água de bar, pra matar a minha sede. Hoje é só água de bar. Muito obrigado pela sua participação, meu querido amigo Diego Rafael. Obrigado você, Rafael Silva. Pra mim é uma honra participar de uma festa tão maravilhosa. Nossa parceria tá só começando, meu irmão. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Entretenimento, videojogos, consolas, indústria. Palavra-chave: joystick. Um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas e quintas, da 1 às 2:30 da tarde, no canal 2 da Antena Web. Sabemos que a solidão é a doença do século. No entanto, aqui no canal 2 da Antena Web, não queremos que se siga solitário. Aos domingos, das 5 às 6 da tarde, convidamos-lo a entrar no nosso bate-papo musical e a deixar entrar Marcos Rangel na sua sala. Bate-papo musical! Todos os domingos, das 5 às 6 da tarde, no canal 2 da Antena Web, com Marcos Rangel. Comece bem o dia na companhia do Canal 2. Às 9:30 da manhã, Carlos Bonaparte abre as portas de um novo dia e traz-lhe de par em par rubricas diversas, música portuguesa e, claro está, boa disposição. De par em par, de segunda a sexta-feira, entre as 9:30 e as 10:30 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Estamos de volta ao Mundo Sertanejo, hoje recebendo esse artista, esse astro da música sertaneja. Eu digo isso com toda a propriedade. Rafael Silva, você é um astro da música sertaneja. Isso é bondade sua, mas agradeço muito as suas palavras. E você sabe que eu também sou seu fã. Acho que você também com certeza é um astro, não só da... não só da música do sertanejo, mas também como locutor, como pessoa. Obrigado, meu amigo. Você é grande. Obrigado, irmão. Obrigado. Nós somos abençoados por Deus, né? Amém. Rafael Silva, vamos mandar um abraço aqui para o nosso amigo Matheus Freitas, da cidade de Fortaleza de Minas. A cidade completou 50 anos de emancipação. Maravilha. Dia 1º de março, semana passada, né? Ele disse que foi a maior festa na cidade. Pena que a gente não estava lá fazendo shows, né? É verdade. Mas quem sabe em outra oportunidade, lógico, né? Então, parabéns aí aos amigos de Fortaleza de Minas, onde nós temos a rádio Difusora FM, que transmite o nosso programa. Valeu, Matheus Freitas. Um abraço a todos vocês de Fortaleza de Minas. Um abraço aos amigos da Rádio Cidade FM, de Castelo de Sonhos, no Pará, também exibindo o nosso programa. A Cristina, ela interagindo comigo no Facebook, diz que o programa faz muito sucesso na cidade, a audiência é fantástica, todos os dias às 19h30. E já está tocando as músicas de Diego Valadares, a programação local da rádio. Ô Cristina, vamos tocar Rafael Silva, tá bom? Rafael Silva, Kaique Cadu, os artistas nossos que passam por aqui, para você tocar as músicas deles, tá bom? Beijo, Cristine, a todos vocês ouvintes da Cidade FM, de Castelo de Sonhos, no Pará. Rafael Silva! Diego Valadares! Você vai cantar o modo ao vivo? Ué, meu amigo, seu pedido é uma ordem. Aliás, eu negar um pedido seu, eu tô ferrado, né? Então, enquanto eu mando um alô aqui, você pega aquele violão lá, por favor. Lógico, com o maior prazer. Um abraço, meu amigo José Menezes, da Rádio Interativa FM, aí de Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Meu amigo Clécio Silva, da Rádio Viola Universitária, de Maringá, no Paraná. Meu amigo Carlos Poli, da Web Rádio Caieiras, em São Paulo. Um abraço a todos vocês. Rafael Silva já pegou o violão. E agora vai cantar uma moda ao vivo, né, Rafael? Como vou fazer uma segunda pra você, viu? Pode, tá convidadíssimo. Rapaz, eu tô meio rouco, bebi muita pinga ontem. É sério? Aquela, mas nós podemos tentar. Aqui o passarinho bebe. Eu bebi muita água de bar ontem, entendeu? Água de bar, aqui o passarinho bebe. Que moda que você quer cantar comigo? Vamos cantar. Nós gravamos, eu tive o prazer de gravar com você no seu CD de clássicos. Há uns 3, 4 anos atrás, a música Passe Livre, né? Passe Livre. Vamos fazer o seguinte, vamos afinar essa viola primeiro? Vamos nessa! Olá, ao vivo! Essa moda é boa demais, viu? É verdade. Vamos lá! Se tudo que faço você acha errado, o que você quer não é certo pra mim, é melhor cada um seguir o seu caminho. Não podemos mais continuar assim. Até gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia, me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Me ajuda, Diego Valadares. Vamos lá. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Modão! Essa moda é chique demais, hein? Demais! Que trembão, né, rapaz? Moda boa demais, né, Rafael? Uma moda dessa, um carcanhar de frango e um copo de cachaça, moço. Não esquece até das contas que der, viu? É verdade. Essa moda é chique demais, né? Um abraço pro Célio Antônio, nosso amigo em comum, meu compadre, inclusive, programador da Rádio Nacional, que ouve o nosso programa. Célio Antônio. Trabalhando e ouvindo, e é seu fã, viu? Grande e profissional. Gosta muito dessa música. Um abraço, Célio Antônio. Saudade de você, cachorrão. Há muito tempo que não se vê, um abraço. Pois é. Um abraço, Célio Antônio, a todos os amigos da Rádio Nacional. Sempre nos deu tanto apoio. Com certeza, a Rádio Nacional hoje foi a mãe da música sertaneja. É verdade, muitos verdade. Anos, até hoje, né? Uma rádio que é muito potente, que a gente tem o prazer em dizer que temos vários amigos lá dentro. É verdade. Rafael Silva, Espelho Quebrado, autoria do Adelson Moura, conforme a gente sempre anuncia aqui, você cantou muito bonito. De Brasília para o Brasil, canta bonito. Rafael Silva, Espelho Quebrado. Música, né? Do meu amigo, do nosso amigo, nosso professor. Edelson Moura. E dentre milhares de fãs, de ouvintes que gostam dessa música, nosso amigo Herbert Souza, enviando o Espírito Santo, que é seu fã. Maravilha, obrigado. Obrigado. Canta, Rafael Silva, Espelho Quebrado. Vamos lá. Agora sim, agora vai. Ah, meu Deus do céu, é muita paixão pro coração só. Vem comigo. Faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Tô com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída. Me deixou no sufoco, fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Aí, cantou bonito, Rafael Silva, Espelho Quebrado. Sucesso, né, Rafael? Essa música estourou na rede. Essa música é o maior sucesso, principalmente lá pro lado Nordeste, rapaz. Por onde eu tenho passado, todo mundo só fala no Espelho Quebrado. Essa música foi feita pelo Edelson Moura, nosso amigo. Eu acho que ele foi muito feliz nessa letra, uma letra, sim, muito rica, uma melodia, certeza, maravilhosa. É verdade. Obrigado, Edelson Moura, obrigado mesmo. Isso. Rafael, você é de Goianésia, natural de Goianésia, Estadão de Goiás, onde nós temos ali a rádio Cidade FM em Santa Rita do Novo Destino, próxima a Goianésia, né? Nós temos nosso amigo Adir Pinto, Nilson Aragão, todos da equipe da Cidade FM, que exibe nosso programa aí pra, ali para Goianésia e toda a região, né? Um abraço a todos os amigos lá de Goianésia, não vou nem citar nomes para não cometer injustiça, porque, isso, na verdade lá todo mundo são meus amigos. Então, sim, um grande abraço, sintam-se todos abraçados aí pelo Diego Valadares e também pelo Rafael Silva. Por todos nós aqui, né? Lá para as bandas de Goiás, essa música nós tocamos muito aqui no nosso programa, mas antes, Rafael, eu quero que você dê aí o seu número de shows, os seus contatos para os shows, para os nossos contratantes do Brasil inteiro contratar o seu show. Um show bonito, rapaz, uma banda fantástica, né? Que maravilha, essa parte é importante demais, viu, Diego? É verdade. Então, o telefone de contato do Rafael Silva é o 61 de Brasília, 9142-4242. Um telefone fácil pra caramba. Um telefone de pizzaria, né? 9142-4242. 9142-4242. Fácil demais. O DDD e tem também, é o 61. É o 61. E tem também, acesse lá, por favor, o Rafael Silva lá no Facebook, no YouTube, enfim, nas redes sociais. Tem muita coisa boa lá. Tem o Rafael Silva no Ratinho, tem o Rafael Silva cantando com o Eduardo Costa, com o René Ronaldo, com o Diego Valadares, com o Pedro Paulo e Matheus. Enfim, tem muita coisa boa do Rafael Silva lá no YouTube. E acesse lá, por favor. Rafael Silva é sucesso no mundo sertanejo. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre e volte mais vezes, viu? Diego Valadares, meu amigo, meu irmão, que Deus abençoe sempre você, que você continue sendo esse grande comunicador, esse grande cantor, esse grande ser humano que você é. Amém. Que Deus te ilumine sempre. Amém. Todos nós. Um abraço. Canta, Rafael Silva, lá para as bandas de Goiás. Eu já sofri por ela, já chorei demais. Agora vou pros botecos, lá pras bandas de Goiás. Curti moda sertaneja e dançar arrasta-pé. Vou curar minha ressaca nos braços de outra mulher. Aê, meus amigos, eu já sofri demais por essa bandida. Mas agora eu vou lá pro meu Goiás beber cachaça, menino. Uhul!

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.